o prumo do julgamento. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Apocalipse 19, 12 a 13. Desde o princípio, Deus estabeleceu o mundo debaixo de leis e debaixo de um julgamento. Ele tem uma justiça e um código de leis, pela qual julga e governa sobre todos os mundos e reinos celestiais. Ele não deixou nada solto e sem responsabilidade, e nenhum vivente que adentra nesta dimensão está autorizado a fazer tudo o que lhe vier ao gosto. Existe um juízo e uma lei celestial a que todos estão sujeitos, a lei do governo superior da justiça divina, e todos estão responsabilizados para praticar o bem, a justiça e a verdade para com Deus e para com o próximo. O homem recebeu uma consciência e um entendimento, com o livre direito de escolha e de fé, e será plenamente responsável por todas as obras que praticar enquanto em vida. Existe um juízo e um poder superior que rege sobre todos, mesmo sobre este mundo caído. O prumo é um instrumento de medição, e o instrumento pelo qual Deus escolheu julgar a todos é a sua palavra. Toda obra praticada por cada um, individualmente ou mesmo coletivamente, está sendo meticulosamente registrada e computada desde o princípio nos livros da eternidade. Nada do que cada ser vivente fizer passará sem julgamento, seja bem ou mal, e receberão a devida recompensa, cada um segundo o fruto das suas ações. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre povos com retidão. Salmos 9:8. Deus julga e julgará todos pela sua palavra onisciente, onipotente e infalível, a qual foi proferida, revelada e escrita para os escolhidos. Ele não julgará o mundo por leis ou tribunais de homens. Há um mistério aqui, o Filho de Deus, que subsiste com o Pai desde antes da criação dos tempos e dos mundos eternos, é chamado de o Verbo de Deus. Jesus Cristo, o Filho, é a própria palavra de Deus e o juiz de todos. Ele foi enviado pelo Pai ao mundo, nasceu em carne, justo, inocente e santo, morreu pelos pecados de todos, ressuscitou vitorioso, ascendeu aos céus e está sentado à direita de Deus, onde intercede pelos santos. Ele, tendo vencido tudo e conquistado a nossa redenção, pelo seu sangue, foi constituído o nosso sumo sacerdote, o de uma nova e eterna aliança de salvação, entre Deus, Israel e todo o mundo, sem discriminação alguma, entre todos os que ouvirem o Evangelho e crerem no nome do Filho, que foi nomeado e constituído por Deus como o juiz dos vivos e dos mortos, para a salvação de todos aqueles que creem, e julgamento de todos aqueles que não creem. E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10:42. O Filho de Deus é chamado de o Verbo Eterno de Deus, a Palavra de Deus, toda poderosa, santa e infalível, pela qual foram criadas todas as coisas, pela qual foram criados os céus e a terra, substâncias, forças, sentidos, significados, sentimentos e expressões, principados, potestades, poderes, domínios, tronos e soberanias. Tudo foi criado por ele através dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra de Deus, pela qual todos serão julgados, são as escrituras que são a Bíblia completa, o Santo Livro, chamado de as Escrituras Sagradas, de 66 livros e 2 testamentos, que hoje temos em mãos, escritas por santos homens escolhidos, inspirada pelo Espírito Santo, autorizada e infalível para todos os que seguem as suas leis, onde estão os registros da grande obra de redenção que Deus efetuou no mundo, obra que terminou na revelação de Jesus Cristo, o Filho, no qual esta obra da salvação do mundo foi plenamente executada, se completou e obteve sucesso para sempre, de maneira que, depois de Cristo, não se é possível acrescentar ou fazer nada mais além sobre a obra da salvação, senão o exercimento da fé e da confissão no nome de Jesus, pelo qual o homem recebe o perdão dos pecados e a vida eterna, a obediência à palavra escrita, em todos os mandamentos da nova aliança, e a pregação do Evangelho. Depois de Cristo todo pecado foi pago, todo poder das trevas vencido, e todas as implicações da justiça de Deus cumpridas e consumadas para sempre, restando somente ainda o tempo da prova final de fé sobre o mundo, que está sendo operada sobre todos em igualdade, no tempo da proclamação do Evangelho da vitória de Cristo, para a salvação de todos os que creem e julgamento dos que não creem, tempo que se concluirá na ocasião da segunda vinda de Cristo e o estabelecimento final do reino de Deus, que já venceu, sobre a terra. Toda a escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3:16. O testemunho de Deus que irá julgar a todos os homens é a sua palavra. Jesus Cristo, o Filho, em pessoa, é a própria palavra de Deus, revelada e manifesta em plenitude ao mundo através da sua vida justa, santa e perfeita diante de todos. Ele, sendo Deus Filho, se fez homem e esteve entre nós. Ele é a verdade e o testemunho da verdade e de Deus sobre todos. A sua vida perfeita é o completo testemunho de que as obras do mundo são más, e que Deus tem o direito de julgar o mundo e de condenar os incrédulos, segundo a sua reta justiça. Não são as religiões, nem as filosofias, nem a moralidade, nem as leis humanas que irão julgar o mundo, mas o próprio Filho de Deus em pessoa. Ele é a palavra de Deus, pela qual os vivos e os mortos serão julgados. A palavra escrita e o Filho de Deus são só. Também por isto se diz que a palavra de Deus é viva. Se você estuda e busca as Escrituras, você está buscando a Cristo, pois Ele mesmo é e também está nelas. Somos ensinados a sermos bons cidadãos, com uma vida digna e justa, e a obedecermos às autoridades, que são constituídas por Deus para a proteção e ordem civil. Mas na eternidade, não são as leis dos homens, nem palavras de homens, nem a reputação social, nem as práticas de mera bondade que irão nos julgar, mas a palavra de Deus, a qual está escrita e foi proclamada ao mundo, e que esteve corporal e visivelmente manifesta ao mundo, pois a palavra de Deus é o Filho de Deus em pessoa. No princípio era o Verbo, palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1, no dia final, o mundo será julgado pelo Filho de Deus, que morreu pelos pecados de todo o mundo e venceu para a justificação dos que creem, e condenação dos que não creem. Todos, tanto os salvos quanto os que se perderem, não serão julgados por qualquer tribunal, profecia ou juízo humano, mas pela palavra de Deus, na qual foi manifesto o juízo e a justiça de Deus, e que foi plenamente confirmada e autorizada, as Escrituras sagradas que hoje temos em mãos, pois foi confirmada e acompanhada pelo testemunho do poder soberano de Deus, confirmando a sua autoria pelas próprias mãos do Criador. Mesmo os povos distantes, que nunca ouviram pessoalmente as Escrituras sagradas, serão julgados de acordo com os santos padrões dos oráculos do Todo-Poderoso, que também estão gravados nas suas consciências e nas inconfundíveis obras da criação. O maior testemunho de Deus sobre a verdade da sua palavra foi a ressurreição de Cristo, testemunhada pelos apóstolos e por muitos discípulos que o viram e o tocaram tatilmente, a ponto de comerem junto com ele, conversarem com ele e tocarem nas suas cicatrizes. Ressuscitado e manifesto integralmente neste mesmo universo em que vivemos. Ele venceu e ressuscitou, pagando o preço pelos pecados de todos os homens que já nasceram ou nascerão sobre a terra, de todos os tempos, para a salvação dos que o receberem, juízo pelo qual conquistou o legítimo direito para ser constituído por Deus como o juiz de todos, tanto dos que creem e são salvos quanto dos que permanecem amando as trevas e se perdem. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos 17:31. Agora todos nós somos e seremos julgados, no plano final, não por homens ou qualquer juiz humano, nem por nós mesmos, nem mesmo pelos próprios ministros do Evangelho, mas pela palavra de Deus. Somos a Igreja de Cristo e estamos no reino de Deus. Devemos nos sujeitar aos nossos pastores e autoridades eclesiásticas, obedecendo-os por amor a Cristo, que é o cabeça e senhor da Igreja. Mas o nosso julgamento não será por nossos pastores, nem por profetas. Os ministros do Evangelho têm autoridade dada por Deus para pregar a sua palavra, proteger, cuidar, orientar, ensinar, para estabelecerem ordem e governo na Igreja, mas eles não têm autoridade para julgar o destino eterno das almas dos crentes. Os pastores devem se dedicar e se entregar no trabalho do grande mestre, ganhando almas para Cristo, e protegendo-as no reino de Deus, a ponto de dar a vida por suas ovelhas, se necessário, mas não são eles e nem qualquer profeta que julgarão o destino eterno de ninguém, pois o destino eterno de cada um será julgado por Jesus Cristo, o Filho, que é a palavra de Deus, que está escrita, e que é a regra de fé suprema para todos os salvos. Devemos obedecer e nos sujeitar aos nossos pastores e líderes dentro da Igreja, pois a própria palavra de Deus nos ordena isto, mas o juízo e o julgamento final sobre cada um pertence a Cristo, que é a própria palavra de Deus, pela qual todos serão julgados. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem, ou mal. 2 Coríntios 5:10. Você deve orientar a tua vida e se submeter a julgamento não por qualquer coisa que alguém fala, em primeiro lugar, mas antes de tudo, se submeta a julgamento e se oriente por Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, e que está revelada no Livro Santo, comprovado por infalíveis sinais do poder eterno e da soberania de Deus, sinais testemunhados por muitos, com muitas e infalíveis provas. Ouça o que os irmãos e os ministros de Deus te falarem, desde que eles estejam sempre de acordo com as Escrituras reveladas, ou seja, que estejam de acordo com Cristo, mas jamais coloque conselhos ou julgamento de homens acima da palavra autorizada de Deus, que é a Bíblia. E tome especial cuidado com manifestações de profecias, pois é algo muito sério e perigoso. Julgue tudo pelas Escrituras. As profecias, quando são verdadeiras, são para orientar, clarificar e advertir os santos, com a finalidade de edificar espiritualmente e salvar, sem promover a glória própria do profeta ou contendas. E nenhum profeta pode se fazer juiz ou árbitro sobre nenhum dos salvos, pois aquilo que nos julgará, num plano final, é somente a palavra de Deus. A palavra do Todo-Poderoso é Jesus Cristo, o Filho, nosso sumo mestre e pastor. Não coloque a tua vida e o teu futuro em palavras de homens, nem em profecias, ainda que vierem a existir verdadeiras. Oriente o teu destino e julgue a tua vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vida de Jesus, pois a obra de Deus para nossa salvação se consumou em Cristo, e a nossa vitória final é a ressurreição do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Agora nós já temos o Evangelho completo e revelado, e ele está sendo pregado, e está ao nosso alcance, através das Escrituras que temos em nossas mãos. Ouça o teu pastor, e os verdadeiros ministros do Evangelho, desde que eles estejam sempre de acordo com a revelação maior de Deus, que é Cristo, a palavra viva e suprema. Todos, no final, serão julgados pela palavra de Deus. Os santos serão julgados no tribunal de Cristo, na primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida, e os incrédulos no juízo final do grande trono branco, na segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo. O Evangelho nos foi entregue e está sendo proclamado para a igreja e para o mundo. Na eternidade nenhum homem julgará outro homem, nenhum senão o homem Deus Jesus Cristo, o Filho e o Supremo Juiz de todos, que viveu entre nós, venceu as trevas e condenou a nossa destruição, para a salvação de todo aquele que crê. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5 e 22. Tome cuidado especial com todos os que se levantam como sendo profetas e falam em nome de Deus, como querendo julgar e proferir juízo sobre qualquer pessoa, pois a vida de quem for verdadeiramente enviado por Deus para falar as suas palavras deve refletir o caráter de Deus, bom testemunho, integridade, santidade, justiça, piedade, obediência, humildade, fidelidade e amor. Toda árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem uvas dos espinheiros e nem figos dos abrolhos. Se um profeta ou pregador produz frutos maus e dá mau testemunho, como falsidade, desobediência às escrituras e infidelidade, este não pode ser um enviado de Deus. O verdadeiro mensageiro deve ser uma árvore boa, demonstrando isso ao produzir frutos de justiça, de edificação, de paz e de verdade. Quem prega o evangelho deve, em primeiro lugar, ter o testemunho do Evangelho na sua própria vida, de que é alguém que nasceu de Deus e realmente o conhece, de acordo com o modelo maior de uma vida verdadeira e aprovada, que é Jesus. O profeta ou pastor, ou qualquer ministro do Evangelho deve dar bom testemunho, deve conhecer o Evangelho e pregar a palavra de Deus, mas ela não pode se tornar um juiz e dominador sobre a igreja, nem sobre os homens, nem sobre ninguém, porque, em um plano final, todos serão julgados somente por Cristo, tanto os santos como os incrédulos. A palavra de Deus é o prumo que julga e julgará todos os que nascem debaixo do sol. Cristo é a palavra de Deus. Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. João 12 e 48. Paz e graça sejam sobre os irmãos. W. Costa. https://decretosdafé.blogspot.com